Aí você liga, 9147-3729, 3521-5532, Autoescola Safira, na Rua Bijaflor, São Francisco, próximo aí ao Centro de Eventos. RG, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3x4, viu, gente? Aí você aproveita, vai lá, conversa e diga que você escutou no programa do Danadinho, porque você falando que escutou no programa do Danadinho, tem uma promoção pra vocês legal, né? Abraço, meu capitão Aníbal, também a dona Consolata curtindo comigo, hein? Amazônia Pampa de Fruta, o verdadeiro sabor da fruta. Essa hora é hora de você dar aquela lanchada, é hora de você pensar assim, meu Deus, eu não vou tomar refrigerante, não. Sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer agora, é que nem o Marco Cirino, né? Por que Marco Cirino, hein? Porque é o seguinte, eu só tomo agora aquele suco gostoso, né, da Amazônia Pampa de Fruta, o verdadeiro sabor da fruta, tá legal? É só ligar pro Mazinho através do 9192-9397 9505 1515. Você também quer saborear um sorvete gostoso lá no Mirante, tá com o Daniel, né, Daniel? É, beleza, aquele sorvete gostoso e maravilhoso que eu vou te falar, hein? Agora você quer comprar aqueles frangos bonitos desse tamanhão assim, pra você pedir 35 a 40 pau naquele que tá na televisão de cachorro, né? 9192-9397, meu amigo Mazinho! Mas você encontra, olha, lembrando que quando você vende pra cá, pra nós, você vai diretamente lá pro frigorífico Rio Mar. Aí você vai fazer o quê, gente? Nós estamos comprando cupuaçu, acerola e também maracujá, né? É isso aí, você aproveita cupuaçu, maracujá, taperebá e se tiver também acerola, pode ter certeza que você vai querer. Mas o que a gente quer mesmo é cupuaçu, taperebá e também acerola, tá bom? Aí você pode vir aqui no frigorífico Rio Mar, pode trazer a quantidade que for, viu, gente? É por isso que tá gerando emprego e renda no município de Itacoatiara, né, meu amigo Mazinho? Um abraço pra você, meu preto! Aí você vai escolher de 100 gramas, de 500 gramas, em balde, em litro. Você pode ter certeza, Amazônia Pampa de Fruta pensando em você, hein? E parar num tribunal. Um abração, vereador Totti, ligado comigo no programa, né, Totti? Um abração pra você, meu preto! Olha, chaveiro, guarda-chuva, fone de ouvido, porta-retrato, relógio, como eu tenho aqui, relógio despertador, relógio de parede, liquidificador portátil, sabe aonde? Secretária. Pra você, secretária, lá no Diego do Aicel Celular, sua assistência técnica especializada, almofada de pipoca, tripé pra celular, monitor de câmera, traseiro, LCD, aí você vai ficar bonito. Jogo de luz, aquele profissional, mano! Secretária, às vezes penso em falar. Um abraço pra essa moçada, aquela almofada de pescoço também, bacana demais, viu? Pode ter certeza. Um abraço aí ao nosso amigo Diego do Aicel Celular, sua assistência técnica, você pega o telefone e liga. 9491-8933 e o 9239-5509. A Luanda, Dona Vil, Sabrina, né? Felipe Nagai, agora lá por lá também, né, Felipe? Um abraço pra vocês aí, tá bom? Diego do Aicel Celular, sua assistência técnica especializada. O Android, carregador Inova 3.1, carregador turbo da Motorola, relógio de pulseira do Mi Band 3 e 4, agora nós temos o Mi Band 5, Hawk Isopropílico, que é a cor preta da grande, da média e da pequena, viu? Um abraço pra vocês aí, curtindo comigo o Ponto do Guaraná e aquele costelão assado e carne na chapa no final de semana, né? Mas agora à noite nós temos o delivery, viu? 9438-3004, paga no cartão, não tem negócio de pagar é delivery não, viu? Os meninos deixam pra você legal. Ponto do frango, costelão assado e carne na chapa, ele já leva a máquina, aí você passa o cartãozão. É, guisado de carne, temos guisado de frango, nós temos também o frango assado, nós temos aí a calabresa, nós temos aí o churrasco misto e aquela bisteca gostosa, né, irmão? Irmão Francisco, é bem na frente da paróquia de Santo Antônio, ali é que tá o meu querido amigo irmão Francisco, ligado comigo na programação, né, irmão? Um abraço pra você, tá? Eita, coisa boa, menina! Essa música é linda demais, mas já tocou, Danadinho. Toca uma música legal pra nós aí, do Amado Batista, garoto. Pode ter certeza. E a moçada também que tá aí em Maués, curtindo comigo a programação e mandando abraço ao nosso amigo Sopa, né? É o Sopa. Você sabe quem é o Sopa? O Sopa é o nosso amigo irmão Francisco também, né? O povo lá em Maués conhece ele como Sopa, né? É o Sopa. Mandando abraço aí o vereador Marcos Rodrigues, também tá com a gente, garotinho! E agora o nosso deputado Cabo Maciel, vereador Richard do Mutirão também, né? Agora já tá no seu gabinete, né, vereador? Já está no seu gabinete, legal ali, manda um abraço pra ele. Manda um abraço também, vai, aos nossos amigos que estão aí curtindo comigo a programação. Legal, olha só o que vem pra nós! Seus assentos, obrigada. Na segunda-feira, o telefone toca. Panorama FM. É meu amor ligando de algum país. Pode estar em Londres ou em Nova York, em Buenos Aires ou talvez Paris. Eu atendo e ela fala que me ama e que longe de mim ela não é feliz. Que seu avião está pousado em Roma. Que eu sou o homem que ela sempre quis. Terça-feira eu fico louco de saudade. E na quinta-feira eu já estou no fim. De repente ela liga do Japão que seu avião tá indo pra Pequim. Com ela o meu coração viaja mundo afora. Por uma aeromoça fui me apaixonar. E ela outra vez ligou, falou comigo agora, que hoje me espera pro jantar. Meu amor chegou, está no Brasil, cheia de paixão, louca pra me amar. Meu amor chegou, está no Brasil, cheia de paixão, louca pra me amar. Eita coisa boa, esse Amado Batista é o cara, né? Mandando aquele abraço pro nosso amigo Pesado, lá na Sofia também, né, Pesado? Um abraço pra você, um abraço pra esposa, um abraço pra essa família maravilhosa aí, né? Um abraço ao Marcão, né, Marcão? Um abraço a Tia Maninha, um abraço a você do bairro da Colônia também, preso, curtindo comigo, Sara, né? Um abraço aí pra ela também, que tá curtindo comigo, o pessoal lá do Beto, né, Beto? Lá do lanche da Pitombeira, também curtindo comigo a programação, que é ela, né, Clara? Um abraço pra você, viu, Clarinha? Olha, segura o DPVAT pra vocês, agora de segunda a sexta-feira, você vai ali de 8 às 12 e de 14 às 18 horas, sabe onde? Lá do lado da loja HM, do lado da loja HM aí no Santo Antônio, você procura ali a nossa querida amiga, a Josiele e o nosso amigo Josias, tá bom? Ligue 9191-7736 ou então 9224-4244, é ligar! Auxílio doença, auxílio aposentadoria, então aquele auxílio pensão, você pode ter certeza que você ligando pro nosso amigo Josias, leve a sua documentação tudo certinha e aí nós vamos resolver esse problema. E você, claro, fica numa boa, né? Agora, você que se acidentou no ano de 2018 até 2020, tá com o documento aí tudo legal e foi negado, aproveita, volte lá com o Josias de novo e você vai receber bacana, né? Certeza absoluta, vai cair o negócio pra você legal. Meu amigo do bairro Mamundia Médio, curtindo comigo a programação, grande Gigi, rapaz, grande Gigi, né, Gigi? Um abraço pra você aí, olha, denuncia aí, olha você, denuncie quem está vendendo produto Gigi nas ruas, pois não tem autorização para vender, as vendas são apenas direto com a fábrica Gigi, tá bom, gente? É, tem muito artista agora nesse mundo, né? Abraço aí, nosso amigo Gigi, que tá curtindo comigo a programação, nosso amigo Augusto, lá da importadora 1,75, tá aí legalzinho comigo, curtindo a programação, né? A Jaida, a Ângela, todo mundo bacana, beijão, abraço pra vocês aí, tá, gente? Curtindo comigo essa programação. Meu amigo Rui Aparício, lá no Paraíso Soladuada, rapaz, olha, é, lá no Paraíso Soladuada, também tá curtindo comigo a programação, né, Ada? Tô sabendo, hein? Abraço pra você, pra esposa, pra todo mundo. Atenção a você que compra produto Gigi na distribuidora Carta, do nosso amigo Cardovan. A partir do dia 1º, né, de abril, a distribuidora estará sob nova direção do nosso amigo Ailton. Ailton, tudo bem, Ailton? Onde está aquele amor? Olha, Ailton, um abraço pra você. Continuará com os produtos Gigi, os melhores preços lá na distribuidora Carta, agora do nosso amigo Ailton, né, Ailton? Abraço pra você, garotinho. E olha, você que tá aí, né, que eu sei que mora no interior, interior, você que tá aí precisando comprar esses produtos aí da carta, tá com saudade, né? Tá com saudade? Não é dia da mentira, não. Tá certo, né, Ailton? Dia primeiro, carrinho chegando já pra deixar pra você aí na beirada, pra deixar no seu ônibus, pra deixar na sua embarcação, pra deixar até no ali no pique ali desse. Cara, é danado. Um abraço pra você, viu, Ailton? O pessoal dos bairros aí, bairro da Praia, da Pissarreira, do Santo Antônio, você que é comerciante, lembre-se muito bem, o Ailton tá chegando, dia 1º de abril, não é mentira não, viu? É a pura realidade, menino, esse garoto aí vai fazer sucesso em Itacoatiara, distribuidora Carta, dia 1º de abril, nova direção! Onde está aquele amor que nasceu em nós? O que aconteceu com ele? Morreu de repente. Nossos beijos já não têm o mesmo sabor. E o nosso amor acontece como um caso qualquer, tão de repente. Não sentimos mais prazer e fingimos sentir. Quando o coração não quer, não adianta. Nossos pensamentos voam, buscam outras emoções. O tempo passa e nós dois, mergulhados nas mentiras, milhados de solidão. É o fim desta nossa fantasia. Quero ter um novo dia, sentir no peito o verdadeiro amor. Se em nós tudo é monotonia, vamos tentar nos achar em outros corações. É o fim desta nossa fantasia. Quero ter um novo dia, sentir no peito o verdadeiro amor. Em nós tudo é monotonia, vamos tentar nos achar em outros corações. Legal, aniversário do nosso amigo Eldo hoje, né, Eldo? Um abraço pra você aí, tá? O Eldo Mota, né? Secretáriozão aí, legal, gente boa, da melhor qualidade aí do bairro de São Jorge, tá de parabéns, meus parabéns pra você, saúde, felicidade, tá, meu preto? Você é essa figura maravilhosa, um cara popular pra caramba com todo mundo, né? Abração pra você, família maravilhosa, família sem dúvida alguma, feliz da vida, que está aniversariando hoje, esse garotão quentura que é o nosso amigo Eldo, né? É, Eldo Mota, garoto, gente boa no bairro de São Jorge aí, conhecendo esse garoto desde pequeno, e o cara é 100% legal. Legal, né, meu preto? Um abraço pra você, sucesso, sem dúvida alguma. Alguma geladinha rolando por lá, né? Alguma geladinha rolando por aí, né, Elton? Beleza, cara. Você é sensacional, viu, garoto? Você é um garotão quentura mesmo, viu, meu preto? Curtindo comigo a programação da Panorama FM. Hoje é seu aniversário, menino! Nosso amigo Eldo Mota, lá do bairro de São Jorge. Um abraço pra você, um abraço do prefeito Mário Abraão, um abraço do secretário, um abraço aí a todos os seus amigos. Viu, meu preto? Hoje é o seu aniversário. Ah! Parabéns, estou bem. Vou te conhecer, vou ter alguém como você e poder compartilhar tudo ao seu lado. Tudo em mim é festa em homenagem a você. Dedico todo o amor que existe a você. Nesse dia especial em que você nasceu, nosso mundo não era o mesmo sem você. Feliz aniversário, meu amor, que tudo se realize em sua vida. Continue com essa paz, com esse amor que sempre traz no seu sorriso. Feliz aniversário, meu amor, que Deus cubra de bênção sua vida. Cada dia mais te amamos, você é especial em nossas vidas. Forró.